谁得的心？ 不知道。 5, boa noite, o controle. Extra 3.010, 118, direto posição pelo. 3.010, 118, direto pelo. Pátio 3, prevista 01, atento ao finalizador. 9.810. Até o que você recebeu? 9552, não escuta? 9552. Estimado para início pushback, por gentileza, portão 08. Provavelmente uns 10 a 15 minutos, 9552. Gente, azul 9090 na escuta do falo. Tá na escuta, 9090. Confirmando o portão 01? Tá, 02. Gente, tem um estimado da início do push neste setor? Eu acredito que em 10 minutos. Gente, poxa, né, 6313 na escuta. Chanel 3, 4, 2, 4, 2, 3. Negativo, erro número 2 na próxima. Sim, qual o seu? 4, 2, 3. Controle, boa noite, Rio 5, 9, 7, 2, com a Zulu. Sr. Zazinho, boa noite. Direto para 4, número 3, ótimo, 0, 1, 8. Direto posição pelo. Para 4, Bill, com 1018, está presente pelo 5, 9, 7, 2, Rio. Federal Nacional 76, controle ao 2021. Salvador, muito boa noite, o nome é 224. Desde a informação Zulu. Salve 24 controle. Direto posição ITAP, já se mantém 050. Direto ITAP 050, 224, direto. Controle Salvador, Federal 9973, com informação Zulu. 173 é o controle, chegada Amanda, desce para 4000, altimetro 08. Para 4000, Federal Controle Federal 9973, Sr. Eduardo Bruna, está presente? Negativo número 4 na aproximação. Federal 9973, autorizado direto do UNA. Direto do UNA, Federal 9973. Estamos 241, passando pelo, após pelo Duna, livre elétrico, pistola zero, chama estabilizado, localizador, Duna 246. Pelo Duna, esquadra estabilizado, localizador 6613 para a ponte para mim. Ah, na posição 4, gate 4. Puxa, na minha 3, no 3 autorizado, chama o tanque. Estou 4235 autorizado direto do UNA. Autorizado direto do UNA, 4235. 9973, é autorizado para 3 mil pés. 3 mil pés, Sidral 9973. 4235, redução para 200. Reduzindo 200, não. 1435. Posição 4, vai iniciar o posto de estacionamento e apontará para o táxi. Sim, estacionamento mesmo. Level ground, turbine 8, Europa 084. Parking 11, information Zulu. Is an Airbus 330-200, destination Madrid, request. Roger, Rota 084, cleared to Lima, Echo Mike Delta, flight level 370. Via upper Zulu 10, after following a flight plan route. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Fusca, departure, and ZIPAR transition. Call code 5404, and Salvador approach control 120.8. Copy that, to Lima Echo Mike Delta, Madrid, flight level 370, upper Zulu 10, then flight plan route. Departure runway 10, after departure left turn to Boca, departure ZIPAR transition. Squawk is 5404, and after departure Salvador approach 10.0.0.0. Europa 084, readback correct, gate 11, report to right front, start up and pushback. Europa 084. Esquerda 045, limite ao lock. 045, limite ao lock, né? Esperar 9973, desce para 2 mil pés, livre LS Pistão 0, chama estabilizado. Para 2 mil pés, chama estabilizado, será o 9973. Rio 5972, é autorizado para 3 mil. 3 mil, Rio 5972. Acionamento 9552, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia rebocando na remota 14 liberar o setor, tem nível de pushback, acionamento, reporte, tá? Ativo, vai coordenar, aguardando o 9552, autorizado e chama, tá? Estou ILS, estou no 0, azul 4235. Essa aproximação é LS 2 milhas e meia, 2 externos, chama a torre Salvador 2895, tá? 8895, seu caso 235. Gente, então 9552, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 9552. Livre, 4972, após pelo Duna, revisando para a mínima limpa, você mantenha 3 mil pés. Pelo Duna, vai reduzir o máximo para mínima limpa 5972. Índia, até o ponto de espera pistão na 0, ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Índia, Pantera 095, 09, nada com trabalho. Realmente. Gente, uma boa noite, Mike, até assim. Fala, Salvador, boa noite, voo 246, Bruno 246, boa noite, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de táxi 3 Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa Juliette, lentamente com 246. Está livre, pouso autorizado, azul 4235, 150 graus, 049. Livre, pouso, pistola aberta, azul 4235. 70 com azul, direto, Duna, desce 050. Direto, Duna, Duna, desce para o 050, vamos por 170. Terão 9973 a 2.62 termo, completa aproximação, torre 1895, boa noite. 1895, boa noite, Terão 9973. Europa 08, qual que é o strap no pushback para Portway 4 Sector? Portway 4 Sector, Europa 04. Localizador, Genebra 224. 7 aproximação, reduzindo para a mínima linha, foi a descida para 4.000. Cuca, transição Cazu Azul, 4980. Eu 24, vou autorizando para 3.000 pés, reporta full e alerta, o time do 2018, eu 24. Localizador, 5972. 972, passando Duna, completa aproximação, chama a torre 11895, Rio 5972. 1895. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4235, cura, foco prático. Azul 4235, boa noite, processo Max de Alfa, mantém a posição de ataque 3 Juliette, que é o número 2. Alfa mantém antes do ataque 3 Juliette, azul 423. 0 grau 04 no ar. Teve pulso, grau 9973. 0952 em 109, aponte 3 horas e 20, alternativa é Guarulhos. 9552, táxi via parte principal, táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Atualizado, táxi via parte, Índia, ponto espera 118, 95, uma boa noite. Boa noite. Pistão no 0, aguarda pela experiência, segundo 10, linha 2, 2, 4. Azul 4235, prossegue à esquerda via Quilo, ingressa no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Gente, ingressa via Quilo, aguardando no pátio 3, ingresso para o pátio principal, Azul 4235. Voo 246, mantém a posição de ataque 6 Juliette, aguardando liberação do portão 02. Guardando 02, voo 2, Paulo aos 45, 121, 1 na direita. Zero na escuta. Paulo Federal 9973, livrando as 5 coisas. Geral 9973, boa noite, taxi Alfa, Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 2 Romeu. Alfa, Kilo Pátio 3, Geral 9973. Boa noite. 224, boa noite, informe para o senhor está. Boa noite, está. Brasil 4235, mantém a entrada do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Mantém a entrada do pátio 3, aguarda para ingresso no pátio principal. 4235. Fazer 8 fora, você está sentado. Fazer 8 fora, tudo isso, taxi vai a April No. 1, taxiway India, em 2 hold point, runway 10. At hold point, contact the tower 118.95, Q1H1018. Copy that via Epsilon 1 to holding point, India, holding point, actually India, holding point tower 10, and holding point tower 10, tower 118.95, with the Q1H1018, tower of the city. Chama 6313, só mais um tráfego no final. Gente, 6313. Principal, portal 09. Gente, passagem do Airbus da Europa, essa parte principal, portal 09. 423. É o 9973, já avisou com o sinalizador? Já avisou com o Federal 9973. Gente, Federal 9973. E o 4980, copia? Escuta, 4980. Autorizado para Recife, nível 350, via Pelu 17. Decola pistão no zero, curva esquerda, pós-decolagem, perfil de saída PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5411. Autorizado para Recife, nível 350, via Pelu 17. Decola da 10, a primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. O controle 1208 e o transponder 5411, que é azul 4980. Azul 4980, correto, portal 1, chama o trampo, espera que você não mesmo. Rio 5972, vibrou, tá não. Rio 5972, taxi Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista meia dúzia no pátio 3. Positivo, Alfa, Kilo, pátio 3, previsto posição meia dúzia, Rio 5972. Zero nove zero, não escuta. Azul 9090 no portão 02, na escuta do sol. Chinão 6224, ao 51, direito no 21. Direito 21, boa noite, 090, no portão 02, na escuta do som. Você pode colar, já lima, tem pista 10. Pode achar, ela lima, tem 109-550. Bom, 246, prossegue. Confirmo, bom, 246, mantenha as suas linhas, aguardando para ingresso, parte principal. Guardando, 224, prossegue o táxi via Alfa. E aguarde antes da entrada da táxi Aquilo para ingresso no pátio 3. Alfa, guarda 27kg, ingresso no pátio 3, Xenemia 224. O azul 9090 teria estimado para início pushback? Mais um minutinho. Sim, sim. Estacionamento 9090. 9090 autorizado, chama o táxi. Valeu, estacionamento 9090. O Xalemia 224 prossegue o táxi via Alfa, mantenha a posição de até 6 Juliette como número 2, aguardando para ingresso. Alfa, vai manter 6 Juliette, elemento 224. Solo Azul 4980, puxa estacionamento. Azul 4980, número 2 do setor, aeronave da companhia no 02 já autorizada, não me escuta, aguardando. Aguardando, 4980. Meia 313 ao 531208. 308, 6313. Controle, Xenemia 6313. 313, bom dia. O contato radar direto Leia da Vigilância. Direto Leia da 6313. Transportando o Duna completo agora, sinal elétrico, pistão no zero, chama a torre em 1895. 1895, obrigado, até já. Oi, Algon, 1170. 1170, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Agora. 552, decolagem autorizada, 170 graus, 049. Lembra a decolagem da 9552, Apolo Zero. Ano 9552 ao 561208. 208, contratar 9552. Todo autorizado com 170, 170 graus, 1209.

552. Salve 552. Firmando, o presidente Von não se está a conduzir a delegação em francesa, correto? Salve, é negativo, Salve 552. Mantenha o ponto espera, 9090. Ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, 9090. Solo, chamador da 3305, autorização Recife. Informação Alfa, autorizado Recife, nível 330, via conforme plano de voo, decolagem pista 90, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, controle 120, décima 8, aciona 5413. Autorizado Recife, nível 330, decola da 190, curva à esquerda após decolagem na saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5413 e controle 1208, 1208, 3305. 3305, correto, reporte quando branco estiver pela mão. Correto. Correto. Sim, 370, that is Jammo, call you back with heavy, Europa 08. Europa 08, 400, re-clear, direct to ZIPR position. Direct ZIPR, Moto Brigade, Europa 08. Hey. Azul 9090-02-0208. Azul 9090, passa 1200, da El Leda B, da EV. Azul 9090, bom dia, contato radar na decolagem, voa Leda para nível 2-80. 2-80, Leda, Azul 9090. Passa 180, chama assunto Recife, frequência 125, decimal 1. 251, 6313. Então 9552. Passa número de voo 180, chama assunto Recife, frequência 128, decimal 8. 228, passa. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 723, na ciência da informação. 723, boa noite. Direto pelo 10-4000-8-8-0-8, o voo 273. 4980 para o táxi, tem 113 a bordo, 3 horas e meia, alternando Aracaju. Azul 4980, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 098, bom voo. Obrigado, Índia, ponto de espera dando 0, torre 118.95, ajuste no 098, Azul 4980. Salvador, Azul 4980, ponto de espera dando 0, pronto. Autorizado, linha ainda colapso no 0, 160 graus, 049, Azul 4980. Autorizado, linha ainda colapso no 0, Azul 4980. Seja no 970. Boa noite, informação alta, seguindo o 1360 Guarulhos. Alô 5001, boa noite, Alfa, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Via pêndulo 10 até Taubaté, após direto destino. Decolagem pistão 10, curva direita, após a decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, aciona 5422. Avião 5001 correto, portão 9, chame prontos para estacionamento. Chama prontos, 0001. Frequência 125, decimal 1, azul 9090. 251, 9090, boa noite. Hugo 1970, retornando na frente do Nam. Bem, Europa 084 Heavy, passing 160, can touch now receive center, frequency 126, decimal 85. 12885, Europa 084, obrigado. 12685, Europa 084. Sorry, 2685, boa noite. Boa noite, nós conhecemos. Gente, prepara a saída, Coral, aguarde 4 minutos. Coral, aguardando 4. 4980, autorizado direto, Romeo Fox 09. Romeu Fox 09, obrigado. C4959, copia? Confirmo. Autorizado para Ideal de nível 140, Decolagem pistão 9-0, curva direita após a decolagem, descida a saída coral, após coral conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, acione 0260 no transponder. Autorizado para o SIM-4959. Ilhéu, sempre de voo na 40, Vigor 677, decolador 10, curva direita na Coral 208-0200. Caso 4959 correto, parte preencha no trampo, tiver acionamento. O 4959, vou botar a nessa para push back acionamento. Bom, 970, passamos aqui na 10 de SAP, direto Duna, livre LF, Houston 0, reporta localizador, Bom, 970. LF 2000 para Duna, informa localizador, 10, Bom, 970. Azul 4980, passa 150 e chama Centro Recife, frequência 126.85. 2685 Recife, boa noite, Azul 4980. Boa noite, bom voo. Obrigado. Voo 1273, redução para mínima limpa. Informação, quebrar o voo 1723. Perdão, 723, correto, redução para mínima limpa. Sim, reduzindo o voo 1723. Pelo Salvador, por exemplo, viu para a direita essa formação, senhor? Aeronave. Eu vou meu Golfo. Livre desvio, após desvio, retorno para a Duna. Romeu, meu Golfo. Após desvio, para a Duna. No 723, após selo, voa a Duna. Para sinal LS, pista 1-0, altimetria 1018, desce 2000 pés. A porta é estabilizada. Decimal 8, aciona 0263 em transponder. Mandio autorizado, Aracaju 190. Decolador 90, Terra com a esquerda, perfil da Conde 208. É o controle 0263 em transponder. Pro Xané 6224. Xané 6224, correto. Portão 3, chama o campo de direcionamento. Semana pronta, 6224. Delta 10, gol 1970. 1970, seguinte a 3 milhas do externo, completa final LS, torre 1895, boa noite. 1895, obrigado. 360, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil da saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5425. Autorizado Galeão 360, decolada 10, com curva direita, saída da El, Leda, Irume, após o uniforme 857. 1208 é o controle do 5425, é o transponder Rio 5972. Rio 5972, correto, parte preenche no trampo, pushback, acionamento. Também para puxa, acionamento, 5972. 1970, final da 10. 1970, vento 160 graus, 4 nós. Autorizado pouso, pista velha. Ele pousa no zero, gol no 970. Romeu Golf, reautorizado para 2.000 pés, altímetro com 1.018, Romeu Golf. Autorizado 2.000, Romeu Golf. Salvador, Gol 723, mantendo 2.000 pés estabilizados. 723, 2.000 do marcador externo, redução para aproximação, livre, final LS, torre 1.895. 2.895, Gol 723, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 1-4-2-3. 1-4-2-3, boa noite, aguarde o pistoleiro. Aguarda. No 970, à direita, no 211, aos 20. 211, no 970. Os três, pista livre. Pouso autorizado, 170 graus, 04 nós. Entre pouso, 0 graus, 723. Salvador, boa noite, ao 970, livrou. 970, boa noite, táxi lento via Alfa, mantenha a posição do seu táxi 6 Leste, aguardando liberação do portão 05. Alfa, mantenha a Juliette, aguardando a 07. Você pode falar sobre os dados do seu localizador? Solo 3305 para o posicionamento. Solo 3305 autorizado, chame táxi. Chamar a portada, chame 3305. Azul 5001 autorizado, chame táxi. Plano 970, assim que a aeronave da TAM ingressar no pátio 3, com cautela prossegue Juliette, portão 05. Assim que a aeronave da TAM passar, prossegue para o 05 no 970. Salvador, Romeu Romeu Golfo, estabilizado no localizador. Romeu Golfo, 3 milhas do escano, completa a final LS, torre 118.95, boa noite. 118.95, boa noite, Romeu Golfo. Romeu Golfo, estabilizado no localizador. Romeu Golfo, boa noite, continua a aproximação pista 10, o vento 170 graus, 049. Romeu Golfo. Chanel 224, aguarde para início do pushback acionamento. Duas aeronaves irão taxiar retaguarda. Ativo, guardando o pushback 224. Solo azul 5001 para o táxi. A bordo 109, 440 de autonomia, está na Ribeirão Preto. Azul 5001, inicialmente até através do portal 62, aguardando para prosseguir. Através do portão 62, aguarda para prosseguir no 001. E aos 25, prossegue visual no 7, não atrapalha o reportar, reporta na final, o ajuste 1018. Reportará na final, Romeu Golfo. Tem condições para o